1, 2, 3, 4 Diz! KLJ, DMN, 4P, o sonho, 2002 15 anos depois, minha mente a milhão, cada vez mais confusa. Minha gente, irmão, cada vez mais afunda. O tempo não espera por você, te deixa pra trás se não correr. A vontade de estar no comando, miliano. A viagem, 10 anos, um sonho de ter o controle, vencer, lutar, trazer os mano e as mina pra cá. Vergonha, fraqueza, novela, a isca. Ódio, pobreza, inveja, preguiça, cultura, beleza, orgulho, respeito, a rua, o comércio, ambição, dinheiro, poder, poder. O título da matéria, DMN. Lançou a ideia, uns mano tirou, outros abraçou. Cada firmou, firmeza, morou. Zumbi, Mandela, Malcolm, Chuck D, Pantera, Tupac, Bob Marley. Inspiração no coração, na mente, ontem, hoje e amanhã, pra sempre. Resistência não pode parar. Inteligência, temos que usar violência. Só se precisar, o jogo ensina a perder e ganhar. Tamo na corrida, aí tá no sangue. Amor, todo louvor ao Senhor. Seja como for, assim que tem que ser. Esquadrão, máfia, falange, 4P. 1, 2, 3, 4. Todo mundo quer ouvir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a todos os irmãos de cor. 1, 2, 3, 4. 4P. 1, 2, 3, 4. Pra sempre, mano. 1, 2, 3, 4. ELF, que acontece? Me diz aí. Palavra de ordem é essa, o resto não interessa. Motivação pra viver, longe do que não presta. Tô nessa, às vezes confuso também. Respeitando quem vai, ligeiro com quem vem. Tropeço eu dei um monte, mas aprendi a andar. Do ontem fiz o hoje, o que é ruim, deixei pra trás. Chega de ouvir, sou de um de mãe, grito de dor. Será o regresso, irmã fisgada pelo sexo. O mal sempre perto, se vacilou, me ferro. Do sonho verdadeiro, não dou trégua, não me entrego. Não sou cego, não nego, sei muito bem o que quero. A verdade é uma só, dos preto, atitude espero. Chega de covardia, a guerra durou mais um dia. Pras que vive de fantasia, talvez não tenha a mesma sorte no outro dia. Do perigo que só rolava na rua de cima. Quero família longe da adrenalina. Ver os pretos e as pretas vivendo em harmonia. 10 anos depois, mas não pode crer, 4P. O sonho que une a verdade é justiça e poder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a todos os irmãos de cor! Aí. Deixa eu falar uma parada rapidão aí, moro. Aí, rapa. Aqui é um dos poucos lugares que a gente se sente livre, moro. Porque aqui a gente dança, a gente dá risada, a gente fuma um, a gente bebe, moro, mano. Os mano troca ideia com as minas com os caras. A gente fala alto e dança, ninguém, a gente se sente livre porque ninguém tá vigiando nós, moro. Mas daqui a pouco acaba, hein? Tá ligado? E a realidade está lá fora de novo. Já tem uns cachorros lá, né, não? Infelizmente. Tem que ser assim, né? Já tem uns cachorros lá. Se pá, vai ter uns carros de polícia. Quando entrar no metrô e ir no busão, vocês estão ligados como é que vai ser o olhar, moro, mano? Tá ligado? Tem a frustração dentro de casa, tem o desemprego, tem a falta de dinheiro. Tem uma pá de coisa. Não pode esquecer, hein? Aqui a gente se sente livre, mas lá fora não é tão bem assim. É o seguinte, ó. Eu tava trocando ideia com a mulher lá no Rio de Janeiro, lá. Ela falou assim pra mim que nós é duro de matar e duro de morrer, ó, mano. Tá ligado? Tá embaçado pra nós, o bagulho tá ficando cada vez mais difícil. Mas nós estamos firmes. Nós estamos firmes, vocês sabem por quê? Porque nós somos H.aço, mano. Sei que não é fácil ser homem de aço. ELF, que acontece na Zona Leste? Me diz aí, quero ouvir. ELF, aumente o som e se ligue nessa aqui. Eu não vou mentir, falo sério, pra quem quiser ouvir. Ai, escorreguei, mas não vacilei, pra não cair na malandragem destrutiva. Sobrevivi.

apresenta a próxima geração do hip hop do Brasil. Desse jeito. Desse jeito. Sei que não é fácil, não. Desse jeito. É desse jeito. Sei que não é fácil, não. Sei que não é fácil, não. Sei que não é fácil, não. Sei que não é fácil, não. Pode acreditar. Sei que não é fácil, não. Sei que não é fácil, não. KLJ, KLJ. Sei que não é fácil, não. Ai, ai, ai. Sei que não é fácil, não. Pode acreditar, hein? Sei tem que não ser, não vagabundo, não. Tem que ser. Valeu, DMN, aí. Satisfação. Boa sorte daquele jeito, certo? Satisfação. Velho? KLJ, é, sangue. É mais sempre. É firmeza nós. Total, KLJ, valeu. KLJ, firmeza total. Aí, nós vamos embora aí que já acabou, certo? Certo. Certo. Firmeza. Vamos correr. Falou aí, falou, falou aí. Falou, falou, falou.